madrugada. Sinto que minha mente está totalmente atravessada. A merda da balada constantemente me acaba. Não consigo dormir com uma insônia danada. Ansiedade que me abala. Conto os minutos no relógio, o tempo não passa. Reflito e acho que vou explodir. Para onde ir, o que fazer, não sei. Me acalmo e deixo o pensamento correr. Vou pensar nesta vida que está foda de se viver. Estou vivendo livremente aos 23, sempre sonhando com tudo, lidando com a vida que promete muitas coisas que estou sempre querendo abraçar. Daqui ou de lá, do jeito que tá, usando sempre uma arma, a força de vontade para caminhar em busca dos objetivos que preciso alcançar, sem a qual eu sinto que realmente não dá. Ando indignado com os manos que cresceram ao meu lado. Vejo que estão vivendo a vida somente de brisa. É foda, esse fato muito me irrita. Não constroem nada, não correm atrás de nada. Preferem aglomerar os sonhos, viver na mesma, ao invés de terem que enfrentar barreiras. Não entendo como vivem assim, pararam no tempo. Eu lamento, ó Senhor, que bons ventos venham ao meu favor. Eu preciso dar continuidade ao meu nascimento. Todos os dias, a todo momento, a todo momento. Passado dos dias de 89, eu com 19, e já sinto uma certa saudade e a vontade de voltar atrás, mas não dá. Foi um tempo que vivi com muita intensidade e que hoje me traz muitas saudades dos amigos que marcaram época, de alguém que me marcou com palavras, gestos e atitudes sinceras. Aquela puta se foi e nem um tchau me deu. Me deixou no tempo, foi, desapareceu. E ela nunca mais voltou. Pode crer, ela nunca mais voltou. É difícil entender como tudo se deu. Valeu, foi parte da minha vida que hoje em dia me faz falta. Muita falta. Um ótimo episódio que infelizmente não tem volta. Considero esse tempo uma parte valiosa da minha história e que está levando uma boa vantagem na disputa com o presente, que está foda de se viver. Ultimamente tenho percebido vários manos fulanos otar, querendo atrasar meu lado, tentando apagar o meu valor. Vagabundos me olhando com raiva, a fim de me armar uma grande cilada. Mas mesmo assim eu nil vou que vou. Não, não comigo não, fodo quem tenta me fuder. Isso tem sido necessário pra se sobreviver. Paro pra pensar nessas pessoas em busca de uma explicação, e começo a perceber que todas elas revelam uma pobreza de espírito que não acredito. Oh meu Deus, eu dou risada de tudo isso. Este mundo realmente é esquisito. Conhecer o outro lado do mundo. Figuras formam meu subconsciente e as noites se transformam em pensamentos deprimentes. Eu penso que tudo um dia irá se acabar. E como será o meu estágio em outro lugar? Marvin, Marley, Hendrix, Toshi, meu mano DG, meu velho mano DG, se foram e não mandaram notícias de lá. Esse caminho doloroso é foda, não consigo me encaixar. Teorias, milhares conheço, se o outro lado é mais belo. Isso já não sei, mas um dia infelizmente terei que ir pra lá pra depois voltar. Esse ciclo é verdadeiro, eu tô ligado que não vou escapar. Quando eu penso que da vida a gente leva, somente a vida que a gente leva, fico zoado, é tudo muito complicado. Mas uma coisa é certa, MRN, uma sigla, meu passado, meu presente, meu futuro, que carregarei por toda a minha vida, como diz Jobim, até na despedida. E acho que a porra dessa insônia tá ficando foda. Boa noite, São Paulo, ainda estou acordado, ainda estou acordado.